Apocalipse de Jesus, o Cristo, para os simples de coração. A visão do trono de Deus, capítulo 4, versículo 1. Depois disso, olhei, e eis não apenas uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para cá, e eu te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Bem, estamos estudando esse capítulo 4 do Apocalipse de Jesus, o Cristo, segundo João, o evangelista profeta. Mas também trata-se da visão do trono de Deus. Fala muito sobre os tempos que vivemos, tempos de transformação, porque os tempos mais que chegaram estão passando. Alguns se referem ao que aconteceu no ano 1000. Não tem nada a ver. Alguns ficaram apavorados, quer dizer, aqueles que viviam ali na Europa, talvez no norte da África, o resto do mundo não, nem sabia. As comunicações antigamente não eram como hoje. Hoje tudo é instantâneo. Então eles multiplicam um fato ocorrido, digamos na Itália principalmente, esquecem da China. Poxa, naquele tempo já havia chinês à beça. E nenhum deles estava pensando no ano 1000, porque o calendário chinês era totalmente diferente, não é? A turma exagera também muito as coisas para querer dizer que os que têm crença no Apocalipse, nas profecias de Jesus, são os abilolados, porque no ano tal, não sei o quê. Ué, mas naquele ano o pessoal nem sabia, era um grupo pequeno. Na Itália, circunvizinhanças, não, no mundo inteiro. Como dizia Karl Jaspers, aquele grande filósofo, já falecido, antigamente todos acreditavam no fim do mundo e não havia condições para isso. Hoje, todas as condições estão aí e ninguém dá a mínima. Ele quer dizer o seguinte: naquele tempo não havia bomba atômica, bomba de hidrogênio, bomba de nêutrons, armamentos químicos, biológicos, que a todo momento estão sendo renovados. Isso aí significa piorados para os seres humanos. Não há gente que diz que a bomba de nêutrons é uma bomba cristã. Quem disse isso foi o construtor da bomba. Ele aparece numa revista famosa brasileira, correndo para cá, correndo para lá, nos seus terrenos, fazendo esporte para sobreviver. Ele diz: é porque ela só mata as pessoas, não destrói os prédios. Então as pessoas, as que ficarem, podem vir e aproveitar os prédios. Bom, é um pensamento muito cristão esse. É como aquele camarada que é racista e diz assim: eu sou cristão, branco, não sei o quê, eu tenho direito ao mundo, etc. Vocês aí, mestiços, negros, amarelos, eu sei não. Vocês são infiéis, são isso, são aquilo. tão perdidos. Eu pergunto para alguns analistas do cristianismo que querem acusar Jesus, digamos, de pessoas se comportarem assim. O que que Jesus tem com isso? E o livre-arbítrio das criaturas? E a inteligência das criaturas? E os atavismos? As idiosincrasias? O que é que Jesus tem com isso? Ele pregou o amor. Ele disse: um mandamento novo eu vos deixo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim podereis ser conhecidos como meus discípulos. Ninguém tem maior amor do que este, dar a sua própria vida pelos seus amigos. Como dizia o irmão Zarulho, ele deu a vida pelos inimigos. Para um ser que prega uma coisa dessa, o que que ele tem com as guerras que os outros arranjam em nome dele? Com os ódios que levantaram em nome dele, se ele pregou o amor. O que é que Jesus tem se o camarada diz assim: eu sou cristão, branco, isso e aquilo, e vocês? Isso é a palavra de um doido, não é uma palavra de Jesus. Então vamos colocar as coisas no lugar. Eu costumo usar um exemplo. Querer culpar Jesus das loucuras de outros que vieram anos depois ou milênios depois é o mesmo que querer culpar Leucipo e seu discípulo Demócrito pela existência das armas nucleares. Que Leucipo e o seu seguidor Demócrito, eles enunciaram o átomo há 2.500 anos. E a humanidade é tão tardígrada que andou atrás de Aristóteles uma porção de tempo. Os quatro elementos: fogo, água, ar e vai por aí. Bem, eu li aqui a porta aberta no céu e me lembrei que na profecia fala-se no julgamento de vivos e mortos. Apesar de que todo mundo está vivo, que a morte é um boato, dizia o irmão Zarujo. E eu afirmo que o grande engano da humanidade é pensar que a morte acaba com tudo. Tem alguns que dizem que acreditam na vida eterna, mas agem como se a morte fosse a liquidação de todas as coisas, e ele, o ser que praticou o mal, mesmo sabendo que a vida é eterna, ficaria livre das coisas dos seus erros. Não. A morte é a continuação da vida. Ou a vida é a continuação da morte. Que a morte é a vida eterna. Por isso, suicidar-se é uma loucura. Recorrendo mais uma vez ao capítulo 20, versículos 12 e 13 somente. O juízo de Deus, na outra vez, no programa anterior eu li do 11 ao 15, mas vou aí somente esse aqui. Ah, não, vou ver o 11, que fala no trono, no trono branco. O capítulo 4 fala na visão do trono de Deus. E vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Quantas transformações vem aí. Mas Jesus diz no Apocalipse que tornará novas todas as coisas. Deus afirma, mas Jesus e Deus, Deus e Jesus são um. O próprio Cristo afirma para nós, revela para nós. Versículo 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Do Deus divino, não do Deus caricato criado à imagem e semelhança do homem. Já estudamos isso aqui também. Então os livros foram abertos. Ainda outro livro, o livro da vida eterna, foi aberto também, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. O pensamento, diz a sabedoria antiga, é o alfaiate do destino. Ninguém vai ser julgado só por sua fé, mas pelas obras promovidas pela fé. Está no Velho Testamento o profeta dizendo: afirme o nome de Deus, estará salvo. Mas afirmar o nome de Deus no Evangelho, Jesus explica, que é cumprir a vontade de Deus, socorrer as viúvas, alimentar os famintos. Eu posso dizer, educar os analfabetos, curar os enfermos, proteger as viúvas e assim por diante. E isso a que Jesus está falando é o exercício da cidadania, minha gente. É uma instrução para os governos dos povos, para as sociedades, para as criaturas. Porque se não houver solidariedade, não há sociedade. Já prego a sociedade solidária, ó, há muito tempo. 13. E o mar deu os mortos que estavam nele, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. De novo, as suas obras. Quem diz que o evangelho não tem valor, porque foi um delírio de João evangelista, não se esqueça que no evangelho Jesus diz que volta sobre as nuvens com seus santos anjos e julgará cada um segundo as suas obras. Ah, o evangelho também está assim. Eu vim apresentando aqui manifestações espirituais. Porta aberta no céu, está no Apocalipse, nós lemos, capítulo 4, versículo 1. É a moradia dos espíritos nas outras dimensões. Ou dos anjos, como quiserem dizer. Então eu apanhei aqui vários exemplos de fenômenos de natureza espiritual, ou angélica, ou de angelitude, como quiser você dizer, meu irmão, ou você, minha irmã, em vários livros, e a Bíblia Sagrada está cheia desses exemplos. Passei pelos exemplos no catolicismo, passei por exemplos no protestantismo, aqui é o caso de dois pastores evangélicos, já relatei. E vamos agora a um exemplo na seara dos irmãos espíritas. Porque aqui nós pregamos para todos, não aceitamos algemas. Uma porta aberta no céu. Fred Figner foi um famoso espírita. Falamos em protestantes, em católicos, agora um exemplo espírita. Ele se comprometeu, quando deixasse esta vida material, deixar uma mensagem aos seus irmãos. Então, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele conta no livro Voltei, que não foi assim tão fácil, não. Ele se apresenta como irmão Jacó. Ah, os que dizem que foi o Fred Figner. Não sei. Lembrei dele porque sempre gostei muito dele, dos escritos dele. Foi um famoso homem do comércio do Rio de Janeiro. Quando ele chegou do outro lado, ele percebeu que não seria fácil. Observou uma porção de impeditivos, dimensões, vibrações, frequências, que não dá para explicar agora. E ele, chegando no mundo espiritual, assina como irmão Jacó, no livro Voltei, teve a oportunidade de ver bibliotecas do mundo espiritual. Hermes Trismegisto costumava dizer que o que está embaixo é igual ao que está em cima. Então, o Hermes foi uma espécie de missionário que Jesus mandou no meio dos pagãos daquele tempo. Negócio de pagão, isso é uma coisa engraçada, né? Tanta gente diz, eu sou isso, sou aquilo, e na verdade age com pagão. Por isso vai pagar muita coisa na outra vida até se redimir. Que ninguém vai ficar perdido eternamente. Que maldade, que Deus, hein? Mas um pai não quer isso para o seu filho. Por isso a reencarnação não é uma lei para punir, é uma lei para lhe dar oportunidade de evoluir, corrigir o que está errado. Ou você faz uma coisa errada e fica satisfeito por ter errado. O que é isso? Mas vamos lá, a palavra do irmão Jacó. Tive a oportunidade de ver bibliotecas no mundo espiritual. E ele disse: e de primorosos livros cuja existência me foi permitido observar. Um dos instrutores retirou certa cartilha de afirmações sintéticas destinadas a despertar a mente, recomendando-me acurada meditação na leitura. E o pai, alguém pode estar dizendo, ele falou em protestantes, em católicos, agora está falando sobre espíritas. Que coisa! Meu irmão, não é confusão, não. É juntar todo o conhecimento derramado sobre todas as crenças e aprender. Os homens, quando se separam em campos como, eu vou usar a expressão curral, para não quero ofender ninguém, mas para dizer que uma coisa, porque o curral é cercado, né? Se dão mal, aí não se entendem, não se confraternizam, não se respeitam. Ecumenismo quer dizer respeito à criatura humana. Não é forçar ninguém a sair da sua crença. Aqui, na religião de Deus, a gente não faz proselitismo, não. Se você é feliz católico, continue assim. Se é feliz na condição de espírita, continue assim, se esse é seu desejo. Se realiza como evangélico, graças a Deus, e o mesmo para os budistas, para os brahmanistas, para os irmãos do Islã, para os shintoístas, para a turma da Umbanda e assim por diante. Temos que respeitar a vontade das criaturas. Precisa de democracia também no campo religioso. Porque no fundo somos todos seres humanos e na verdade nós temos que derrubar as bastilhas dos preconceitos. Senão, não vai sobrar ninguém para contar a história. Porque de ódio em ódio, os homens vão é explodir o mundo. E não é preciso guerra mundial, porque cada acontecimento belicoso aqui, o roubalheiro ali, está prejudicando a criatura humana. Isso é guerra. Não estou falando de explosão de bomba, não. Explosão é sacudidelas sociais, é roubalheira, é a calúnia, é a infâmia, é o engodo e assim por diante. Porque poderão dizer aí muito bem os beligerantes do mundo: ah, se os sacerdotes, os religiosos não se entendem e vivem dizendo aí que falam em nome de Deus, ora, nós estamos justificados nas nossas malquerenças. Eles não falam em nome de Deus? Nós não. Falamos em nome das nossas armas. Qual é o sacerdote que não morre? Qual é o irmão ateu que não morre? Todos nós morremos no corpo, mas permanecemos no espírito e teremos que atravessar aquela porta aberta no céu, vista por João Evangelista no versículo 1 do capítulo 4 do Apocalipse de Jesus. Mas prossegue aqui o irmão Jacó. Dentre o conjunto, posso destacar algumas publicações que interessam, algumas instruções, de perto aos companheiros que se dispuserem a receber minhas despretensiosas notícias. Aí ele começa a falar o que aprendeu lá, lendo nos tais livros, na biblioteca, no mundo espiritual. Cada espírito é um mundo vivo, com movimento próprio, atendendo às causas que criou para si mesmo no curso do tempo, gravitando em torno da lei eterna que rege a vida cósmica. Agora aqui, algo sensacional. Dois terços das criaturas humanas, dois terços, está lá no profeta do Velho Testamento, passarão, ou passaram, por grandes testes. Diz aqui o profeta Zacarias, capítulo 13, versículos 8 e 9 do seu livro. Em toda a terra, duas partes da humanidade perecerão. E Deus acrescenta, farei passar pelo fogo a terceira parte, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Eu não desejo uma coisa dessa, você também não. Eu li porque está aqui no profeta Zacarias. Me lembrei porque o irmão Jacó prossegue, vai falar em dois terços da humanidade. Eu me lembrei do profeta no Velho Testamento da Bíblia. Para você entenda isso aqui que diz Zacarias, como quiser. Capítulo 13, versículos 8 e 9, vai lá ver. Depois do programa. Você está me acompanhando aqui, vamos ver o que diz o irmão Jacó. Dois terços das criaturas humanas reencarnadas na crosta da Terra demoram-se em jornada evolutiva da irracionalidade para a inteligência. Por isso, então, dois terços estão ainda aí no seio da irracionalidade, evoluindo da inteligência para a razão. Mas voltemos ao irmão Jacó. A terça parte, a restante, acha-se em trânsito da razão para a humanidade. Dois terços da irracionalidade para a inteligência, e um terço da inteligência para a razão, pelo bom senso. Porque nem todo inteligente é sábio. Gente que usa inteligência para o mal não pode ser uma pessoa sábia. Há uma diferença entre sabedoria e inteligência muito grande. Meus amigos, meus irmãos, e eu sem ter lido isso aqui do irmão Jacó, dizia: o mundo está assim porque falta o que à humanidade? Sim, falta a humanidade à humanidade. Mas vamos voltar ao irmão Jacó. Fora do corpo terrestre, mas ligados ao mesmo plano, evolutem bilhões de seres pensantes nas mesmas condições. Em esferas mais elevadas do planeta, outros bilhões de almas caminham para a angelitude, quer dizer, em planos mais elevados ainda do que esses próximos à Terra, há aqueles que estão caminhando da humanidade para a angelitude, como havia há aqueles dois terços que caminham da irracionalidade para a inteligência, depois da inteligência para a razão, quer dizer, para o bom senso. Mas há também, na esfera espiritual, aqueles que estão caminhando da humanidade para a angelitude. Então, todos nós devemos procurar ouvir aqueles, principalmente se estiverem mais bandeados para o caminho evolutivo da angelitude. Por isso que ninguém deve ir atrás dessa conversa. Mas foi um espírito que disse, foi um anjo que disse. Porque no mundo espiritual há muita gente atrasada. Muito espírito atrasado. Pode até mesmo ter uma mente muito desenvolvida. Mas ser o pior diabo, para usar a expressão que todo mundo vai entender, que está influenciando você, falando com você. Não é só aquele que chega arrebentando tudo e tem que ser agarrado para receber uma bênção, receber um passe, um exorcismo, que é atrasado, não. Às vezes ele se aproxima calminho, tem uma mente desenvolvida, mas um coração fechado aí. E lê o seu pensamento, viu as suas patifarias, ou então viu os seus bons atos, é invisível. Ele vê. Então ele começa a dizer aquelas coisas, e você se surpreende e exclama: que maravilha! Então, conquistado o seu pensamento, monta, sou eu que estou dizendo, não é irmão Jacó não, um negócio na sua cabeça e arrasta você, que ele tira a visão, o equilíbrio, e tira a seriedade e o bom senso, a atos que não merecem aprovação e que tem a cabeça no lugar. E a pessoa nem percebe que está sendo influenciada por um espírito maligno. Quem não chegou arrebentando tudo, não chegou a zero, né? Piores são aqueles que são inteligentes demais. E como acompanha você para cima e para baixo, você não percebe. Bem, mas vamos lá. Eu creio que não haja ninguém pregando o Apocalipse assim dessa maneira que nós estamos pregando. Porque nós trazemos alguma coisa nova. É uma cooperação aos que se esforçam em entender o texto sagrado. Cada um aceita ou não. Os de mente livre, eles escutam e fazem a sua medida. Por isso eu falo aos simples, não falo àqueles que botam um visor diante dos olhos. Só vão naquela direção assim. Isso não é para ofender, não. É para sacudir mesmo e tirar você da cadeira para você pensar. Bem, a vida é uma renovação constante. Renovar ou morrer é o nosso lema. O Apocalipse é de uma riqueza extraordinária. Mas eu vou parar por aqui. Estou chegando ao final dessa explicação. Do capítulo 4 do Apocalipse de Jesus segundo João. Mas lembro aquele meu pensamento. A intolerância deve deixar de ser a especialidade de alguns religiosos. Intolerância não bate bem com Deus. Deus está presente. Sim.